Romeu, ameaça. 2, se for. Chame Recife 125, décima 1, alterne 133, 251. 251, 338. 3325. 3325. Salvador Rio 5473. Contra Salvador Rio 5473. 50 tem que ser com recife. Salvador Bandeira Rio 5473. Rio 5973, frequência 1208, está recebendo controle? 1208. Rio 5973, mantendo 50, 50 milhas. Cliente, proa de duna, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, autorizado LF, reposto estabilizado. 2 mil pés, proa de duna, 1016, obrigado. dia, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme, Flow 400, contato radar, está tudo vigilante. Aí da El. Na da El, contato radar, vigilância, Whisky Yankee Uniforme. Jet 5717, contato radar na decolagem, suba ao nível 340, saída da EL. 340 da EL, 717. Está restrito ao nível 320. Está restrito 320, senhor? Afirmativo, 320. Pode voar, Brise? Aguarde. Torre, Salvador, Rio 5973. Rio 5973, chamou a torre? Algumas vezes, na final é base travada. Sim, senhor, por gentileza, 11895 agora. 1895. Controle, muito bom dia, Abjet 5898. Abjet 5898, bom dia. Suba ao nível 340.

7490. Voo 995, bom dia, identifique, desça para 2000 pés, ajuste no 06, chegada bom. 2000 para 06, chegada bom. Salvador, bom dia, o TAM 3171. 3171, por gentileza, chame 11895, senhor. 295, obrigado. Passando para 160. 804, bom dia, identifique, desça para 4000 pés, ajuste de altímetro no 016, chegada bom. 6, tá bom. Para 4000. Web 6749? Prossiga. Possibilidade de cortar um pouquinho aqui para a gente e aprovar a prova de bridge, por favor? 749, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 2. 6749, tenha um ótimo dia. Igualmente. 6597, bom dia, 105, desça para o 050, foi na proa da posição Pedro.